16 horas. Um tapete vermelho, por favor! Rápido! Bem, senhor, aqui nós temos piscina com água mineral, boate e, claro, as mais lindas. Chame as beldades! Olha que elegância, senhor. Esta é top. Aquela é super cobiçada. Olha que beleza aquela outra lá, senhor. Então, senhor, qual? Esqueça. Eu quero as velhas. Flash House. Flash House. Todo sábado, às 18 horas. Aqui na RiosRádio.com. Com Mindri Mangueiras e Conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Com Mindri Mangueiras e Conexões, Avenida Marcílio Dias, 655 Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindri.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Começou com esse vocal bacana aí do Culture Beat, Got You Get It. Então é o seguinte, o programa vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas pela Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação deste que vos fala. DJ Marcandi mixando essas velhinhas gostosinhas pra você dançar, relaxar, enfim, melhorar o seu sábado ou o dia que você quiser, caso esteja ouvindo no podcast. Just cannot defy. We must have had something real strong. I'm tossing, turning all night long. Can't even enjoy a fantasy without your face jumping in a scene. Can't escape the grip cause you clutch my mind. Wanna dream of other girls but you are fine. Thought getting you out of my heart was hard, but now I see that was just the start. Your legacy is trying to drive me mad. To forget I concentrate on all the bad. Can't shake this monkey off my back. Try taking everything from Bear to Jack. No answers in all the books I've read. All I know is how to get you out of my head. Got to get it out of my head. was a woman when I was six. Big for my age. Big breasts. Big breasts. Big bones. Big bones. So I started working out then, before school and after. I used to love to sing all the time. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. I like music. We'll be right back.

Thank you. Eu sempre digo isso porque eu nunca sei como se pronuncia aquilo. É aquela duplinha russa. Também tivemos aí Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, Rob Rivera, Factory, Jesus Jones, Right Here, Right Now. Flash House fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta pela Rio Sul Rádio a partir das 18 horas. Um abraço, obrigado pela companhia e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul. 7 e 7.

Rádio. Oh, dá por vista em esquipar. 17:31. Rio Sul Rádio Serviço. www.hospitaldeamor.com.br. Câncer de tireoide. O câncer de tireoide é um dos tipos mais raros de câncer. Os tumores malignos da glândula tireoidiana são divididos em dois tipos mais comuns e em outros tipos raros de câncer de tireoide. Os dois tipos de câncer da tireoide encontrados mais frequentemente são câncer folicular, que costuma aparecer só depois dos 30 anos. Câncer papilar, que costuma afetar mais mulheres e crianças. O levantamento do histórico pessoal e familiar do paciente, assim como um bom exame físico, são elementos importantes para o diagnóstico de câncer de tireoide. Os fatores considerados de risco são: os jovens com menos de 20 anos apresentam uma maior incidência de câncer de tireoide em nódulo detectado. As mulheres costumam apresentar 30% mais câncer de tireoide que os homens. Nódulo associado à dor ou dificuldade constante para engolir. Nódulo associado à rouquidão constante. Presença de gânglios no pescoço. Antecedente familiar de câncer de tireoide. O histórico do paciente, incluindo dados familiares, é, portanto, útil para a identificação de fatores de risco para desenvolver ou não um câncer de tireoide. O exame físico também é muito importante. Apesar de não ser definitivo, em alguns casos, nódulos ou outras alterações percebidas durante o exame físico podem indicar e facilitar o diagnóstico de câncer de tireoide. Nesses casos, o médico irá pedir outros exames para confirmar ou descartar a hipótese de câncer de tireoide. É recomendado que seja feito um exame físico com a palpação da tireoide anualmente. Câncer. Prevenção é o melhor remédio. Uma iniciativa do Hospital de Amor. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Boa noite. Even further, all I got is love and you and has no label and ticks for the final year. No matter what you believe in, this life we leave in forever to disappear. Never to be found, step on foreign ground. Is anybody out there? Take away the signs, cross the danger line. Is anybody out there? Our legs feel like rubber, can't work out my